me deu a vida, irmão. Vários conflitos na mente, na alma e coração. Vivo vivão, nesse mundo cruel. Sodoma e Gomorra, a torre de papel. Amarga como ferro, no fim ganho um troféu. O evangelho eu entendo, não é doce como mel. É tomado por força, o reino do Senhor. No dia que levantei as mãos, ninguém me avisou. Tô aprendendo a cada dia com as lutas e as guerras. Mas Deus me fala que lá no céu me espera o que o olho não viu. O ouvido não ouviu, nunca subiu. No coração aí já viu. É que o mundo dita as regras, se você abraçar. Aqui pode viver bem, mas quando Jesus voltar, o que se corrompeu e não renunciou, chicote vai estralar, se liga aí, moro. Tem que tá por amor e não por cifrão. Na hora do perreio, poucos estende a mão. Lágrimas rolam nos olhos, mas Jesus tá vendo. E assim vou seguindo, longe do veneno. É um desabafo, é um desabafo. É um desabafo de mais um regenerado. É um desabafo, é um desabafo. É um desabafo de mais um regenerado. É um desabafo, é um desabafo. É um desabafo de mais um regenerado. É um desabafo, é um desabafo. É um desabafo de mais um regenerado. Cada manhã agradeço por abrir os olhos. O ar que eu respiro, o que eu quero, posso. Todas as coisas naquele que me fortalece. Na bonança e escassez, aí tem uns que se esquecem. Que pra ser aprovado tem que passar na prova. Deserto e vendaval faz parte da trajetória. É o caminho de Deus, não é mamão com açúcar. Os que quer viver fácil, mas sem passe por dura. Eu tô na rua muitas vezes, sem o qualquer. Os pratos e os bancos, e as mulheres no pé. Se não fosse o Senhor, já tinha caído na lágrima do caô do opressor. Meu inimigo é astuto, invisível e ligeiro. Mas tô blindado pelo sangue do Cordeiro. Não pare de lutar, porque Jesus tá vendo. Assim vamos seguindo, longe do veneno. Patrão da massa, ou patrão da escama. Fim de carreira, cemitério ou cana. Botão de picana, que eu não vou cair no caô do capiroto. Com Jesus vou seguir até o fim. Compensasse, estaria nele até hoje. Os plaqueus, os rolê, as mulher, os carrão. Treme a carne e o olho brilha. Mas o fim disso tudo é lamentável. Choro, velório, caixão lacrado. Filho que cresce sem pai, pai que perde o filho. Não é ser irmão, é só uma ideia de ir. Mais um sobrevivente dessa guerrilha. É um desabafo, é um desabafo. É um desabafo de mais um regenerado. É um desabafo, é um desabafo. É um desabafo de mais um regenerado. É um desabafo, é um desabafo. É um desabafo de mais um regenerado. É um desabafo, é um desabafo. É um desabafo de mais um regenerado.